Pronto, eu 3399. Bom dia. Teste 399, autorizado a decolar, pistão 0, vento 1 1 0 grau 059. Posição e decolagem, pistão 0, 225, está em contato com a radar 77.1 Salvador, voe direto Ponfe, para a chegada Ponfe, chame no ideal de descida. Para Ponfe, chamará para a descida Ucham 225. Alô, Salvador, Azul 40.1 no posicionamento. Azul 40.40, autorizado, reporte táxi. Autorizado, agora tá claro. Decolada 07, controle 1208. 1208, grato, bom dia. Resultado final, posso passar o treinamento. Mano, 2500, 1015 na frota do 366. Sim, resultado final do procedimento, Renato. Ok, retornar o final. Contra Salvador, bom dia, gestão 3399-37. 99, contato radar, sua via saída da EL para o nível 340. Para a EL 340. Pelo Xamé 6225 no ideal de descida. Está para 4000 pés, QNH 1095, Xamé 6225. 4000 1095, 6225 da UJA. Estreia 99, controle. Prossiga, se escuta. Estrito, nível de voo 320. Estrito 320. 961, não autorizado, reportado. Reportar o 961. Tira a coordenada, presidente, para a morte, na puta 3399. 399 voa inicialmente Leda. Leda. Rússia 2500, após o 366, completa a final do procedimento. Afirmativo, para 2500, reportando. Primeiro Galeão. Mais um 4040, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 0, 1, 5, bom voo. Ciente, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10-1895, ajuste na 0, 1, 5, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, 1-4-0-4-0, ponto de espera da 10-0, peço transporte para 10-0-4. Azul 4-0-4-0, autorizada a linha Ida Colapso, turno 0, vento 1-1, 0 graus, 0-5 nós. Vento a linha Ida Colapso, turno 0, Brasil, 4-0-4-0. Estabilizado com a pista vista. Ok, complete final do procedimento de nave, chama a torre 1895. 1895, bom dia, obrigado. Está livre das restrições. Muito obrigado, 6225. Luna 961, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Bate 1 no Índia. Ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 1095, no voo. Bate 1 no Índia 1895, 1051. 961, obrigado. Lá 73, continua a aproximação, aguarde pista livre, que é legal no 0, 1, 5. Tá dando pista livre, baixado, travado. Azul 4040, decolado aos 1-3, controle 1-208. 208, azul 4040. Rio 5973, pouso autorizado, pista 10, vento 1-1, 0 graus, 0-5 nós. Livre, pouso 5973. Saí da árvore 1. Ia sair da árvore 1, azul 4040. Salvador, bom dia, Gol 961. Com a 7, contato radar, dessa via chegada bom para 050, vigilante. Chegada bom, 050, 3, 5, 7. Pode receber hoje, né, 6225? Desce até 4000, 6225. 3399, passa 180, entre 1251, lanterna 128, decimal 35. Centro 1251-1285, copiou, muito grato, bom dia, 3399. Canal 6225, após pelo, voo direto servidor 366, está livre descida para 2500 pés, Inegal 9095. Pelo 366, 9095, eu vou continuar de lá direto do 366, da presente? Fim da chegada devido à área restrita, esquerda da chegada. Vai manter a chegada aberta e minha 2825 da U. Controle de Salvador, bom dia. É o 1865, opa. Comandando no nível de voo 240, descendo para 180, restrito. Informação para trás. 865, contato radar, dessa via chegada bom, para nível de voo 060, vigilante. Via para 060, voo 1865, chegada bom. Meona, decolador 18, controle 1208. 1208, bom dia. Sério, bom dia, Gol, 1961. Gol 961, contato radar, suba via saída da El para o nível 360. Via da El, 360. Para o posicionamento. 9302, autorizado para o posicionamento, reporte fax. Nada, contará para o fax, 9302. Passa nível 160, chama centro em 1260, alterna 128, decimal 8. Centro 1260, 288, azul 4040. Zona final, Xenia 62, 85. Fecha na torre 18, decimal 95, Xenia 62, decimal. 1865, 1865, reduz a velocidade para 220 mais. 229, voo 20, 1865. 3597, decimal tem 4000 pés, QNH 1095. Após pelo, voo o Serravita 366 para final do procedimento RNA. 9065, bom dia, Golfo confere. São Paulo autorizado, VPZulu 10, após fome rota, nível 360. Decolada 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 50. 50, controle 120, decimal 8. 6075, autorizado São Paulo, via 360, via APZULU 10, rota do plano de voo, decolada 10 com a direita, da ELV da Mátima, transponder 50, transponder 1208, está na posição 11, Ocean 6075. 6075, atendimento correto, reporte para o Puxivec, seu nome é? Camara pronto, Ocean 6075. Azul 9302, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 3, parte 1, no Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 015, morro. Azul Alfa, Yankee Zulu, bom dia, prossiga. Solicito a gentileza ao bloco, 4-3, para participar da posição. Azul Alfa, Yankee Zulu, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Yankee Zulu, sim. Golo 6, correção Golo 961, no passão 70, chama o centro em 1251, alterna 128, decimal 35. 251-2835? Afirmo. Obrigado. C597, continue descida para 2500 pés, NH 1095. Autorizado final, procedimento RNAV, reporte passando 366. Autorizado RNAV, importará a Serra Vida 366, já 3597. Salvador, azul 9302, ponto, no ponto zero. Azul 9302, ali em Montana, zero. Montana, zero. Lima 225, salas 25, direito no 209. Direito no 209, boa. No 865, continue descida para 2500 pés, QNH 1095. Após pelo, voo o Serravita 366 para final do procedimento RNAV. Descendo para 2500, após Serravita 366, e RNAV, boa noite, mesmo. Ajuda Salvador, muito bom dia, voo 17-59, da frente, informação um pouco frágil, passando agora 230. 1759, desça via chegada Bonk para 4 mil pés, Menegal 9015, aguarde final do procedimento RNAV da pista 90. Descendo via, até 4 mil pés, voo 1759. Passou, terra isso 366, tanto 3517. Fecha final, procedimento RNAV, extremetor, Renan 8, decimal 95. 295, 3517. Controle, voo 1759, autoriza voar direto na proa do Serra Vitor 367. Tenha chegado inicialmente após Pelô, vai voar o Serra Vitor 366 para a final do Hernandes. Ok, tenha chegado para o processo, obrigado. 2 Salvador, azul 49302, decolado na Coral. 9302, contato radar, suba para nível 160 via Coral. 160 via Coral, azul 9302. 1865, autorizado final, procedimento RNAV, reporte passando 366. RNAV, gol no 3890, informação Golf, copia Recife, nível 330. Golf confere autorizado Recife, via Pizulo no 7, nível 330. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5047, controle 120, decimal 8. Copiado Recife, nível 330, pela Upper Zulu no 7, decolando a 10 com curva esquerda na Puca, Jama e a Foz Caju. 5047 é o transponder, 1208, controle para o TAN 3890, o GIT é o 2. 3890, fechamento correto, reporte pushback, saneamento. Reporte correto, tá 3890. Oi, Salvador, autorizo o azul 9302, boa Coral, está presente? Cruzado, Coral. Cruzado. 1865, complete final em nave, redução para aproximação, torre 1895. Completando a RNAV, chama a torre 1895, voo no 865. Bom dia, voo no 865, a RNAV, resolve. 865, continua a aproximação, aguarde pista livre, altimetro no 0, no 5. Aguardando a pista livre, voo no 865. Alfa Yankee Zulu, autorizado ingresso no pátio principal, reporte no término. Ok, Alfa Yankee Zulu, solo aos 3-4, direito, 1-2-1-9. 1-2-1-9, 3-5-1-7. 4517, bom dia. Autorizado táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Via Alfa, boa tarde, Juliette. 5 pouso autorizado para turno 0, vento no 10 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pista 10, boa noite. Oito meia cinco, são nós 36, direita 1-2 e na décima 9. Direita 2-9, pô. Paulo, bom dia, boa noite, meia cinco, livrou. Meia cinco, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. 3517, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4. O 759 aposta pelo aguentado para a época 366, desce para 2510, o ajuste no 05, está autorizado a final da aeronave e reposta para a comissão da época 366. Ok, aposta pelo, está autorizado para o procedimento 1015, reportar a aposta no Serra Vitor 366, voo no 759. Fala Salvador, Azul, Alfa e Antigilu, finalizado no banco, obrigado, bom dia, até a próxima. Bom dia. Transmissor autorizado, time táxi. 365, confirmando o portão 09. É porque não tinha ninguém chamando, às vezes achou pelo próximo. Aceite. Tem condições de fazer uma manobra na posição, o Golno 35? Aceito. Observador, 093, acionando o Golf, 093, acionando a identificação, autorizada a chegada ao Golf, tenta para 4 mil pés, ou ajuste no 095. Salvador, o Gol 1759, passando agora o Serra Vitor 366, está visual com o campo. 759, Torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Para o Tacna 3890 com 166 a bordo, são 3 horas e 40 minutos. E alternativa? Alternativa, senhorita, é o aeroporto C. Fora também. Gente, a 390 à direita, no taxi Índia. Foco de espera da pista 10, 11895, quem negar, 1095. Quem negar, 1095, à direita, foco de espera 389. Salvador 6075, muito bom dia, portão 11, puxa a canavera. 6075 autorizado, chame táxi. Autorizado, 6075. Tá 3890, bom dia. Visual com tráfego na final da 90. Tá 3890, após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pistão a 0. 759, solos 47, direita 121, decimal 9. Eu lembro, 219, obrigado. Galera, Mateus, 2890. 3890. Solo Salvador, boa noite. Bom dia, Gol 1759, livrou. Gol 1759, bom dia. Ingresso Taxi Alfa, chama-se Juliette. Alfa, chamada Ana Juliette, Gol 1759. Alfa, 093, após o Pelô, vou ir para o Serra Vitor 366, dentro para 2510, a gente permanece no 095. Autorizada a final da aeronave, repartição do Serra Vitor 366. Bom, vamos para o 366, descendo 2500, com 1500, também autorizado a aeronave. Bom, 096, 093, após o Pelô, Serra Vitor 366. Bom, Pelô, Gol 096. Tá 3890, decolada 49, chame o controle 120, decimal 8, morro. 208, 3290, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, tá 3890, cruza 1500 na Fuca, Aracaju. 3290, contato radar, confere nível 330, sai da Puca. 330, na Puca da 3890. Aracaju, deixa na 607. Tem 128 a voz, alterna Galeão, 3 horas e 50 da Brasília. Chame a 075 e a parte principal está sem Índia, ponto de espera da pista 101-1895, QNH 1005. Casaque, parte, ponto de espera da 10, chama 2-718-95-6-0-0. 290, vou inicialmente, Djalma. Confirma? Inicialmente, pro Djalma. Djalma, tá 3890. Geral 9970, bom dia. Geral 9970, bom dia, acione identificação. Vou indo para o Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 05. Eu sou 4000, é negativo RNAD, estou lá na flor de Saga. Gente, geral 9970, vou inicialmente na flor de Saga, aguardando a fase. Procedimento de TAP? Somente TAP, aguarde TASA para o procedimento VOR. TAP, aguardando TASA para o VOR, deixando para 4000. 59 após o aeroporto da Avianca, ingresso Juliette, portão 10. E após a Avianca, ingresso Juliette, portão 10. Obrigado. Xenamia 075, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 03 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, Xenamia 075. Tem 3890, Recife, 1265. 3685, tem 3890. Controle Salvador, muito bom dia, 6075 na Sistema. 6075, bom dia, contato radar, agora nível 360, foi letra após letra ótima. Direto linha da pós linha da morte, 6075. Estabilizado, igual no 093. Como 093, chame a torre em 1895. 295, chega. Será o 9970, desça para 2000 pés, ajuste permanente no 095, vai na fura de casa, autorizado a final do procedimento VOR e a posse para tomar casa. Para 2000 pés, 1015, fura de casa, vai ficar mais estabilizado VR. 9972, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada a mar, desce para o nível 050. Quando a nave está sendo autorizada a projetar, se confirme o procedimento que irá efetuar. Tem que esperar o 9972 autorizado voar duna. Dona 093, salas 0800, direita 121, decimal 9. Direita, decimal 219, Dona 093. Salvador, Bruno 093, livrando via Golf. Bruno 093, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 093. Chance do Oxa 6075, voa Mátima. Amanhã 075, correndo com o seu previsível, sem ela 2,5. Confirmando 251 na frequência? Afirmo 1251. Bom dia, obrigado, bom dia, bom final de semana. Tchau, excelente voo. Tchau. Antônio, General 9972, confirma autorizado até os 5 mil. 9972, autorizado 2 pila para 2, no país, 2025. 2.9972. Para 9970, completa o procedimento com a torre em 118 desse 95. 1895, bom dia. Salvador, hoje chamei a 2. 111. Tente a informação, vou solicitar a Galeão 329. Achando o número 2 no 1. Tenho 36 para o Galeão, aceito? Agora. Autorizado, Galeão. KP November 857, nível 360. Curva direita na saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5072. Controle 1208. Autorizado para o Galeão, nível 360. Na saída da El, Leda, Irumi, interceptado pelo November 857. Pela 10, curva direita. Controle 208, transponder 5072. Puxa, né, minha luz, não.